tua bandeira por Silas, a Babilônia que se lasque. Sou filho do rei, nunca busco empate. Eu dito minhas regras pra onde minha mente vai. Não sou dominado e nunca olho pra trás. Já está por ti, está por mim, ele é o pai. O alfa e o ômega, ou o diabo, Rastafari. Sai de trás, sai da frente, que o fogo vai pegar. Vai devastar toda mentira e Brasília vai pagar. Político vai pagar, polícia vai pagar. Quem deve vai pagar e a casa vai desmontar. Ou já, põe os comédias sempre em combustão. Ou já, abençoe sempre nosso coração. Promiscuidade e nudismo, mal da carne. O final de tudo, pedófilo nasce. Nas skin bomboclat, é o que vejo por aqui. Dele não tenha medo, pois já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Yau, yau. Por dificuldades na vida sei que irei passar, mas com fé em Já, o mar da hipocrisia se abrirá pra eu poder passar e a vitória alcançar. Representar por quem acredita que eu irei chegar lá. Sei que o leão está comigo e nunca me abandona, me dando forças pra mandar quem me atrasa pra lona. Pondo fogo na Babilônia pra verdade vir à tona. Justiça seja feita de uma vez por todas. Não derramo meu suor à toa nessa terra. Cada gota representa uma vitória na guerra. Sei o tamanho dos meus sonhos e onde quero chegar. Traço metas, arregaço as mangas e vou buscar. Ha! A vida só sorri pra aquele que sai e vai à luta. Persevera no que acredita, corre atrás e busca. Escale o Monte Zion e grite pro mundo escutar que você é mais um rei abençoado por Jah. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Não acredito em ninguém que tem título de político. Pra mim tudo decreto, tudo bate enrustido. Viciado em farinha, quer cheirar meu dinheiro. Já não tá por ti, vai tomar no fim bem no meio. Toda essa raça de maldade vai presenciar. O couro vai comer, não vai adiantar chorar. Nem pedir nada, pois o pecado foi nervoso. Vai roer o osso, vai ser desgostoso. Erga a mão pra cima e agradeça por estar aqui. O bicho é muito feio, mas de ti pode sair. Se apegue com você, tome um rumo nessa porra. Erga a cabeça e aniquila. Que todos trouxa, ouça Afro Hood, estilo banca terror. Rap, atitude, rap, dom e amor. Não importa o nome, a gente chama de Já. Pra progredir, imperar e o universo vai continuar. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói. Já está por ti. Erga as mãos pra cima e agradeça por estar aqui. A raiva te corrói.